KB 2019, you already know. Nem sei porque eu quis, nem sei porque eu quis, nem sei porque eu quis amar teu coração. Nem sei porque eu quis beijar a tua mão. Nós somos luas e sol. Nós somos guitarra e tambor. Somos diferentes, da frente e para trás. Só queres multicais, os meus quanzás. Sai bruxa, não me chula. Meu bumbum tava na conta, você limpou. Meu bumbum meti na conta, você gastou. Ah, porque cabelo, ah, porque unha. Festas no moço, velhas na tua. Como a Hells e o trichu. Quando eu digo sim, tu dizes não. És o oposto do meu coração. Teu beijo é o inverno no meu verão. Teu toque é o código do meu cartão. All my heart, I gave you. All my love, I gave you. All my flesh, I gave you. All my cash, oh, oh. Like gave to you. Oh, like gave to you. A rainha da balada. Sou quem sei. A rainha da festança. Se posso assim dizer, já não és minha mulher. Cabelo, unha, garagem. É que tu queres. Cabelo, unha, garagem. Tu faz mulher. Cabelo, unha, garagem. O que tu quer, yeah.